pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui pra você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui pra acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação esportiva. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista de todos os dias, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube desta manhã, tarde, abençoada por Deus, de sexta-feira, para que nós possamos atualizar vocês das últimas no mundo esportivo. Então hoje vamos falar de seleção brasileira. O técnico Tite apresentou a sua primeira convocação depois da Copa do Mundo, nesse novo ciclo de Mundial, né? Vamos falar também de Série B, vamos falar da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Tem muita coisa para a gente tratar na programação de hoje. Então fica conosco, porque eu tenho certeza, você sai daqui a uma hora da tarde muito bem informado para enfrentar essa sexta feira aí. E tem muito esporte hoje, vamos começar nossa programação, fica conosco. Desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou, eu sou. País o futebol ligou, até gringo samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. Vamos começar falando do nosso esporte local, vamos começar falando sobre a agenda do final de semana. Nosso amigo Toninho já mandou aqui pra gente todas as partidas do final de semana. Começamos pelo Campeonato Amador Regional de Mombuca, começando o jogo às 8h30 da manhã no domingo, hein? Borussia de Montemor enfrentando o Estrela lá de Indaiatuba. E às 10 da manhã, a estreia do Clube Atlético Rio Pedrense enfrentando a Ponte Preta lá de Montemor. Os dois jogos no campo da Vila Nova. O campo da Vila Nova é aquele indo para Capivari, do lado esquerdo da pista ali. Bem legal lá, o pessoal da Vila também. Sempre muito acolhedor, estrutura bem legal lá. O campo das coisas, mas é bem legal lá, você que quer acompanhar a estreia do Atlético, tá fácil, só ir lá então. Temos também esse final de semana a abertura do Campeonato Amador, a bola rola para a competição mais importante do futebol local, no dia 18, sábado, no Estádio Municipal Massu de Curas, 14 horas, tem o ZLs Bar contra a equipe do Balacobaco, e às 15h30 tem o Aldax e o Bar do Pachaça, as partidas válidas pelo Grupo A da competição. Também temos pelo Grupo B, Campeonato Amador, no domingo, às 14 horas, a equipe do AA Amaral enfrentando a equipe do Hull City, e às 15h30 tem MDC e Unidos, esses jogos pelo Campeonato Amador. Mais cedo, às 8 horas da manhã, no Estádio Massu de Curi, tem Festival Infantil válido pela Copa Rocha Neto, que infelizmente, Vavá, pediu as informações, não mandou pra nós, Vavá. Isso quebra nós, hein? Um abraço pro nosso secretário de esportes, o Vavá, que deixou nós na mão dessa vez, hein, Vavá? Mas tem então Festival Infantil válido pela Copa Rocha Neto, além de outros eventos que não estão relacionados ao esporte, como por exemplo, não estão relacionados ao futebol, perdão. Às 8 da manhã, tem etapa paulista do MT de mountain bike, né? Na modalidade maratona, a segunda Copa Outdoor Calangas Bike, aliás, quarta etapa da competição, a partir das 8 da manhã já começa a movimentação lá, do três categorias participando, né? Três categorias. Então, profissional, que tem um percurso aí de quase mais de 40 quilômetros, tem a categoria intermediária e tem a categoria júnior para o pessoal que está começando. Então, bem legal aí o mountain bike, etapa do Campeonato Paulista de mountain bike. E também uma etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia, organizado pela Associação Pro Voleibol. Etapa no masculino e no feminino. Tem participação de Piracicaba, da equipe de Franca. Tem Rio Pedrense também no páreo. Eu vou pegar aqui o nome da dupla Rio Pedrense que estará representando a nossa cidade nesse campeonato, que será realizado no Clube de Campo de Rio das Pedras. Por que no Clube de Campo? Porque Clube de Campo de Rio das Pedras tem duas quadras de vôlei de areia, o que é exigido pela Associação Pro Voleibol. Então, temos então o Circuito Paulista de Voleibol de Praia aqui em Rio das Pedras, no Clube de Campo. A partir das 8 da manhã está rolando e a entrada é franca para acompanhar essas partidas, né? Esse evento, né? Só pra gente confirmar, a dupla é Rio Pedrense no masculino, né? O Ricardo Almeida e o Bruno vão representar a cidade de Rio das Pedras. E, pra finalizar, amanhã tem a Associação Olímpica Rio Pedrense na Toca do Tigre, lá no bairro Pombal, recebendo as equipes do Instituto Sim Futebol Clube Pimentão, lá da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Serão três amistosos no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20. E a bola rola a partir das 13 horas lá na Toca do Tigre, né, professor? Como que foi planejado esse amistoso aí entre a AOR e o Instituto Sim, professor? Ah, Léo, é uma parceria que a gente está começando a fazer justamente com o Instituto Sim. O Instituto Sim é uma ONG que está esparramada por todo o estado de São Paulo, inclusive fora de São Paulo também, e trabalha com menores carentes, com jovens, adolescentes carentes, e tem o futebol também como segmento, além de todos os outros segmentos de basquete, vôlei, judô, karatê, enfim. E nós do futebol, o pessoal, o jogador, aqueles que se destacam lá, está com dificuldade grande de continuar a carreira de jogador de futebol, ser melhor lapidado, né? Então o Instituto viu nós como uma referência para que ele possa continuar o trabalho com aqueles jogadores que têm o dom para jogar, aqueles jogadores que são dotados de algum requisito que realmente faça a gente acreditar que possa dar jogador. Então essas são a parceria é, eles continuam com o trabalho deles e nós com os nossos, com uma diferença, eles têm onde colocar aqueles jogadores que se destacar em todos os institutos Sim na categoria futebol e mandar para nós aqui manter um alojamento com os meninos deles e outros que porventura virão, não é isso? Para poder dar alimentação para esses meninos, estudo e uma boa moradia para eles, para que eles possam jogar o futebol, treinar, ser lapidado e também andar com a educação, que é a parte escolar, enfim, toda aquela parte que o clube tem que dar para os jogadores que estão alojados. Muito bem, então, a partir das 13 horas, a Associação Olímpica Rio Pedrense em campo, em três categorias, você pode acompanhar, então, todo o elenco da AOR participando. Lembrando, tem muita competição no segundo semestre, professor, então isso também é uma maneira de preparar o elenco, afinal de contas, tem a Copa Renato, tem Copa Zenon ainda nas oitavas de final e tem a pré-taça no final do ano, a Copa Craque Neto, professor. Tá aí, todos do Guarani, né? Olha, Renato Pemucho, campeão brasileiro, completou 40 anos esses dias mesmos aí da conquista. Renato Pemucho, o Zenon meia esquerda e o Neto também meia esquerda. Portanto, tá aí, temos grandes eventos, grandes competições, e isso tudo chama a atenção do Instituto Sim para colocar os jogadores deles para defender também as cores da Associação Olímpica Rio Pedrense aqui e poder jogar ele junto com os nossos na vitrine do futebol. Por que, que o Renato é o pé murcho, professor? Porque realmente em 78 ele tinha uma dificuldade muito grande. Foi Carlos Alberto Silva, que era treinador e campeão brasileiro com o Guarani, na época foi que colocou ele, porque ele chegava na frente do gol, o pé dele parecia que era murcho. A bola não saía, o chute não saía. Então o Carlos Alberto Silva, aquele ano, pegou e falou pra ele: você vai só no fundo e vai ser o garçom. Serve o Careca e o Zenon, que eles vão fazer o gol. Você só faz o trabalho de garçom para servir eles. E depois o destino quis que realmente os dois, o Carlos Alberto Silva, já no São Paulo, chamou ele, contratou ele pelo São Paulo e corrigiu esse fundamento que ele tinha de pé, o chute dele era muito ruim, e depois chegou a envergar até a camisa da seleção brasileira e ficou colado no Renato, o Renato Pemucho. É, eu tava comentando com o professor esses dias. Se sem saber chutar ele chegou na seleção, imagina se soubesse chutar, né, professor? Não, ele era um grande jogador de futebol, hoje é um bom treinador também de futebol de base, e infelizmente colou nele o apelido de Pé Murcho e ficou. Hoje, se você falar só Renato, ninguém conhece, mas se você falar Renato Pé Murcho, todo mundo sabe quem é. Muito bem, então falamos dos eventos aqui do final de semana na cidade de Rio das Pedras. Eu não ia falar de Europa League aqui, professor, mas tem uma situação curiosa que aconteceu nesse meio de semana. O Zenit São Petersburgo, time russo, está jogando a terceira rodada de qualificação da Europa League. E no primeiro jogo o Zenit foi até a Bielorrússia e tomou 4-0 do Dinamo de Minsk, que é a capital lá da Bielorrússia. Jogo de volta, professor. Acabou 8-1 pro Zenit. 4-0 no tempo normal e 4-1 na prorrogação. Não tá cheirando marmelada esse jogo aí, professor? Pra ser tudo isso? Pois é, você vê como é que é. Lá como cá, também existe aquelas coisas de que mala branca, mala preta, dê o nome que quiser dar, mas que realmente tá cheirando alguma coisa ruim aí, com certeza tá, viu? E detalhe, quando tava 6-1, o Zenit fez 6 gols com um jogador a menos ainda, professor. Olha só como que é a situação, não? Que coisa, hein, rapaz? É, mas é triste isso aí no futebol, a gente vê essas coisas no futebol e achar, o que a gente não pode é achar que é normal. Muito bem, vamos falar então da convocação do Tite. O Tite acabou de fazer a sua primeira convocação depois aí da Copa do Mundo, né? O técnico Tite então fez a lista com 24 atletas. O coordenador de seleções, o Edu Gaspar, disse que o planejamento da seleção brasileira nesse momento é feito em 3 períodos, professor. A curto prazo, esse período com 6 jogos até o final do ano, 6 convocações, em que muitos atletas serão observados. A médio prazo é o período do final do ano até a Copa América de 2019, que daí será um elenco montado para a Copa América. Então serão menos testes e mais ação, mais um elenco mais encaixado, mais formado mesmo para jogar a Copa América, e a longo prazo a Copa do Mundo de 2022. E o Tite convocou assim a lista, professor: Alisson, goleiro do Liverpool; Neto, goleiro do Valência; e a novidade é Hugo, goleiro do Flamengo. Aí você fala: não, mas o goleiro do Flamengo é o Diego Alves. O que que acontece? Outra das novidades confirmadas pelo Edu Gaspar, coordenador de seleções, é que a partir dessa lista, pelo menos um jogador sub-20 estará na lista do treinador Tite. E, dessa vez, é o Hugo, goleiro do Flamengo, que está... Eu acredito que ele já acaba sendo relacionado aos profissionais, mas também joga na base. Depois eu quero saber do professor o que ele acha disso, mas vamos passar o restante da lista. Os laterais são o Fagner, jogador do Corinthians; o Fabinho, do Liverpool; o Fabinho, que não joga de lateral faz tempo, hein, Tite? Pelo amor de Deus. Alexandro, jogador da Juventus; e o Felipe Luiz, jogador do Atlético de Madrid. Os zagueiros: o Thiago Silva, do PSG; o Marquinhos, também do PSG; o Dedé, do Cruzeiro, o Dedé que tá voltando a jogar muito bem; e o Felipe, jogador do Futebol Clube do Porto. Meio-campistas: Casemiro, do Real Madrid; Arturo, do Futebol Clube Barcelona; o Fred, do Manchester United. Aí outra novidade, professor: Andreas Pereira, do Manchester United também; o Lucas Paquetá, do Flamengo, outra novidade; Felipe Coutinho, do Barcelona; e o Renato Augusto, do Beijing Guan. E na frente, Douglas Costa da Juventus. Temos também o Everton, jogador do Grêmio. É, o Everton Cebolinha, rapaz. William, jogador do Chelsea. O Neymar, obviamente, do PSG. O Firmino, jogador do Liverpool. E o Pedro, centroavante do Fluminense, professor. Então essa é a lista dos 24 jogadores do Brasil que vestirão a camisa amarela nos próximos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, professor. É, o Tite começou agora, trouxe aí alguns jogadores que a crônica brasileira estava pedindo, né? Outros é por conta do Tite mesmo, né? Mas agora tudo é um processo de observação, né? Então vamos ver como é que saem esses jogadores também, porque tem jogador de clube e tem jogador de seleção. Vamos ver aí como é que reage, como é que comporta esses jogadores. Ainda tem alguns ainda para avaliar também. Eu acredito que devagar o Tite vai dando oportunidade para todos eles. O Pedro é merecido, né? O Cebolinha também, o Everton é merecido, o Paquetá é merecido. Então me parece o Andreas, que está lá no Manchester United, né? Também é um jogador que apesar de ser nascido na Bélgica, é brasileiro e já defendeu alguns jogos a equipe de base também. Mas vamos ver como é que ele sai. É um processo natural, uma reformulação mesclada com a base do Tite, e eu acredito que a grande maioria desses jogadores que ele chamou pela primeira vez agora, com certeza vai estar na Copa do Mundo de 2022, viu, Léo? Muito bem, e uma das grandes novidades é o Andreas Pereira, que ele é filho de brasileiros, mas ele nasceu na Bélgica. Aí eu fiquei com a curiosidade, professor, de saber quantos estrangeiros já vestiram a camisa da seleção brasileira. O Andreas é nascido fora, mas tem nacionalidade brasileira. Então ele, por exemplo, não precisa nem se naturalizar. Ele tem a cidadania brasileira, assim como tem a cidadania belga. E eu fui atrás dessa informação. O Andreas, que foi convocado na seleção sub-20, foi convocado na seleção sub-23, seleção olímpica, né? O Andreas, ele jogou nas seleções de base da Bélgica também, na 15, na 17, na Bélgica, e na 20 e na 23 no Brasil. Aí eu fui procurar. Quem foi o último jogador estrangeiro a vestir a camisa da seleção brasileira? E, contando seleções de base profissional, o último foi Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, boliviano, jogou Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio. O Marcelo Moreno é filho de brasileiros e chegou a vestir a camisa da seleção brasileira sub-17 e da sub-20 em 2006. Depois ele optou por defender a seleção boliviana. Além do Moreno e do Andreas Pereira, outros quatro estrangeiros também vestiram a camisa da seleção. O primeiro foi o atacante Sidney Pullen, que nasceu na Inglaterra. Ele atuou pelo extinto Paysandu. Eita, que parou o microfone. Agora voltou. Ele defendeu o extinto Paysandu do Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense. Foi convocado em 16 e 17, professor, para 5 jogos com a camisa amarela. Outro estrangeiro que também defendeu a seleção brasileira foi o goleiro Casemiro do Amaral, também defendeu a seleção. O português passou pelo América, Germana, Mackenzie, Corinthians, também vestiu a camisa amarelinha no Campeonato Sul-Americano de Seleções, onde jogou 6 vezes. Outro foi o meio-campista Francisco Polici, que atuou pelo Botafogo. Ele teve apenas uma única chance com a camisa da seleção brasileira. E o estrangeiro que mais vestiu a camisa da seleção foi o atacante polonês Rodolfo Bartesco, conhecido como Patesco, com uma carreira no Botafogo, onde marcou 102 gols em 237 partidas. O Patesco disputou 34 duelos com a camisa da seleção, 4 deles na Copa de 34 e 38. Então esses são os estrangeiros que já vestiram a camisa do Brasil, e agora mais um, o Andreas Pereira, que é o belga mais brasileiro que existe, viu, professor? Mas o menino é bom jogador, viu? Pode estar certo disso. Quem não conhece o menino é bom jogador. É claro que é novo, como novo tem para a primeira vez, vai sentir, é normal, mas é um bom jogador, um meia interessante, e é um jogador que nós acompanhamos aí nas seleções de base. e me parece que tem uma identificação muito grande com o futebol brasileiro. Oxalá ele tenha a mesma sorte que ele teve de levar ele para o Manchester, né? Um dos grandes clubes do mundo aí, que ele possa ter a mesma sorte na seleção brasileira também. E agora, uma informação que é ruim para os torcedores do Cruzeiro, do Flamengo e do Corinthians. O Fagner, o Dedé e o Paquetá serão desfalques na segunda partida da Copa do Brasil, pelas semifinais. Eles estarão defendendo a seleção brasileira, não estarão disponíveis. O Tite disse que procurou ser o mais justo possível. Ele tem responsabilidade com a seleção, mas tem que olhar o outro lado. Tentou equilibrar isso chamando apenas um de cada grupo, ou seja, tinha equipe que poderia ter até mais de um jogador convocado, que eu acho que é o caso do Flamengo, talvez o do Cruzeiro também. Então, ele convocou apenas um de cada grupo. Disse que poderia ter convocado um do Palmeiras, mas nesse momento ele preferiu dar a oportunidade ao Fred, por exemplo. Mas ele disse que o Bruno Henrique e o Everton, goleiro, e o meio-campista estão sim no radar deles, estão sendo observados pelo treinador Tite. Seria justo forçar uma convocação de um jogador do Palmeiras nesse momento para igualar tudo, professor? Não seria justo. As equipes estão envolvidas aí numa fase aguda aí de semifinal e de final de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu vou falar para você, o Tite vai começar a ter problema sério com essas convocações em horas incertas aí, em horas impróprias, que realmente vai atrapalhar a vida dos clubes. E ó, uma coisa é atrapalhar a vida do Claudinei Oliveira, né? Outra coisa é atrapalhar a vida do Filipão. O Filipão tem mídia, né? E agora outra questão, professor. Sobre essa convocação de um jogador do Sub-20 por lista. O que o senhor pensa sobre isso, professor? É legal? Ajuda o atleta? Ou pode trazer uma pressão a mais na carreira do atleta por ele ter sido convocado numa fase, por exemplo, que ele estava no sub-20 ainda? O que pode acontecer? É mais benéfico ou é mais prejudicial a carreira do atleta? Nós brasileiros não estamos acostumados com isso, mas lá na Europa, se você considerar o próprio Joaquim Löw lá da Alemanha, você vê que os meninos vêm subindo e é natural. Agora, os meninos brasileiros não estão acostumados com isso, então ele vai sentir, vai sentir bastante o degrau. É claro que com o Tite fica mais fácil, porque o Tite centraliza tudo nele, as coisas, né? E deixa todo mundo falando a mesma língua dele e fica perto do trabalho de acompanhamento. Então, eu acredito que seja melhor para o menino, mas isso não significa que ele vai sentir menos, viu, Léo? E quem que faltou nessa lista, professor? Se você fosse o Tite, quem você teria colocado nessa lista? Aquele que é o xodó do brasileiro já, né? Que é justamente o Vinícius. Eu não iria de Vinícius, professor. Eu iria com o Richarlison. O Richarlison já começou a temporada arrebentando lá no Everton. Faz tempo que tá jogando bem. Outro que eu levaria, David Neres. Tá arrebentando. O que ele faz lá no campeonato da Holanda? E não vem me falar que é por causa que é a Holanda, não. Ele arrebenta. É muito diferente o menino, professor. Não, você tem razão. Esses dois jogadores que você colocou aí são jogadores que realmente estão atravessando um momento fantástico, né? E a tendência desses meninos que você acabou de frisar é só subir, né? E o Alisson tem uma coisa ainda, né? Jogava em time pequeno lá, agora jogou num time melhor que o Everton, estreou muito bem fazendo gol. Mas quando eu falo de Vinícius Júnior, estou dizendo justamente que já é um menino que tem mídia. Então a gente gosta tanto de jogadores aqui dos outros, vamos também chegar e valorizar os nossos meninos que têm uma grande chance de ser jogadores e um dos melhores jogadores do mundo e figurar também na lista de melhor do mundo. E se você pegar as crianças de Madrid, as crianças todas estão encantadas com o Vinícius Júnior, além do que ele já fez aqui no Flamengo, aqui que pelo aquilo que ele fez no Flamengo ele já merecia a convocação. Ou ele jogou menos do que o Paquetá? Nesse momento eu acho que tá bem nivelado mesmo. Mas é isso aí, falamos da convocação do Tite. Sem mais delongas, vamos falar dos jogos de ontem. Teve bola rolando, teve muita bola rolando. Vamos começar por Copa Sul-Americana, professor Mauro. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. A técnico sambou, tocou Neymar, é gol do Flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou o país, o futebol ligou. A técnica, o sambou, Vamos falar de Copa Sul-Americana. Começamos por Botafogo e Nacional do Paraguai. E ontem, com o melhor público do ano no Engenhão, o Botafogo domina o Nacional, fez 2-0 e avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro precisava de apenas 1-0 depois de perder por 2-1 para o adversário no jogo de ida, mas fez mais que o necessário e sofreu muito pouco diante do adversário limitadíssimo, professor. O Botafogo, com o Zé Ricardo, mostrou um time um pouco mais organizado, professor, um time mais arrumado e venceu sem sofrer, professor. Confronto brasileiro na próxima fase. O Botafogo pega o Bahia. Ah, eu gostei muito do time do Botafogo. Eu gosto muito do trabalho do Zé Ricardo, né? É um treinador sério, um treinador que trabalha quieto e os jogadores gostam dele, gostam da filosofia, do trabalho, da maneira que ele lida com o grupo. E a equipe do Botafogo mostrou ontem um time mais ou menos parecido com aquele time do Jair Ventura. Eu gostei muito do Botafogo, apesar da fragilidade do Nacional, que realmente Nacional do Paraguai é uma equipe muito fraca. Mas o Botafogo fez o dever de casa. Lembrando que o Botafogo tinha perdido para esse time lá, sob o comando do Marcos Paquetá, e agora o Botafogo reverteu a vantagem e conseguiu classificar. Portanto, tá aí a passagem do Botafogo, pegando também um dinheirinho muito bom, que vai ser muito bem-vindo lá para as finanças do Fogão, e vai encontrar aí em dois jogos decisivo e eletrizante lá com o Bahia. 37 mil pessoas no Engenhão, prova que a torcida do Botafogo atendeu a chamada do Botafogo e disse presente lá no Nilton Santos. Oxalá a gente também possa ter esse mesmo público ou mais pessoas, justamente também no jogo que mandar contra o Bahia dessa nova fase das oitavas e finais da Copa Sul-Americana. É, muito bem, vamos então falando do Botafogo. Botafogo que então venceu, 33 mil pessoas pagantes, né? 35 de público presente, professor. Aonde pode chegar essa equipe do Botafogo, professor? Com esse time, Botafogo contra o Bahia, o que pode fazer? Pode passar? Vai depender justamente do Zé Ricardo, se ele conseguir tirar mais desse grupo aí. Porque eu entendo que esse grupo aí é melhor do que o grupo do Jairzinho, tecnicamente falando. Então, se ele conseguir realmente fazer com que os jogadores saibam e tenha convicção que tem que ser operário da bola, pode estar certo disso que esse time vai ir longe. Nós já vimos que o Vasco também já foi longe, justamente com o Zé Ricardo, né? E o mesmo pode acontecer com o Botafogo. É claro, vai pegar uma equipe difícil também, que é o Bahia do Anderson, que está muito bem. E mais pra frente a gente vai falar sobre a classificação. O Bahia acabou perdendo a classificação na Copa do Brasil, mas eu acredito que esse time vem forte na Copa Sul-Americana e justamente é o adversário do Botafogo. Muito bem, então falamos aí sobre o Botafogo. Vamos falar de outro carioca que esteve em ação ontem, professor, foi o Fluminense. E o Fluminense foi até o Uruguai e venceu o Defensor também sem dificuldades, viu, professor? Um golaço do Pedro, que hoje está na lista do Tite. E o Tricolor é outro que foi muito pouco ameaçado, professor. O time do Uruguai é muito fraco e classifica-se sem sustos com um golaço do seu camisa 9, o Pedro, que é o novo matador da equipe do Fluminense e o novo matador da seleção brasileira, professor. Pois é, o Pedro jogou bem ontem, fez gol de quem é centroavante que nasceu para fazer gol. O goleiro deitou porque achava que ele ia colocar no chão, ele deu uma cavada e cobriu o goleiro e foi gol de quem realmente trilhou seu caminho num curto espaço de tempo aí, pelo Fluminense para chegar na seleção brasileira. Está chegando na seleção brasileira com um centroavante nato que está em falta no mundo do futebol hoje, que é aquele centroavante que joga enfiado e que tem facilidade de executar o goleiro. Muito bem, então falamos do Fluminense e do defensor Fluminense que está classificado. Já temos o adversário do Fluminense, professor Mauro? Vamos ver se a gente já tem o adversário. Vai enfrentar o Deportivo Cuenca do Equador na próxima fase. O Flu deve passar, né, professor? Se perder pro Cuenca também, aí fica difícil, né? Mas eu acredito que o Flu deve passar e deve chegar às quartas de finais. Pelo menos, teoricamente, é isso que a gente pensa, né? Só se a prática mostrar o contrário, que é difícil se perder para um time da Venezuela. No momento que a Venezuela está atravessando, não só futebolístico, né, mas também politicamente, que não tem nada, todo mundo está saindo de lá, possível que o Cuenca esteja diferente do resto do país. Muito bem, falamos então do Fluminense, falamos do Botafogo, vamos falar do tricolor paulista, professor, que foi valente, foi guerreiro, mas infelizmente não deu, São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana, mas eu já vou explicar, professor, eu acho que o São Paulino não deve ficar triste não com essa eliminação, professor, já vou explicar o porquê. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tonorando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais um meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Muito bem, vamos falar do tricolor paulista, São Paulo, que enfrentou outro tricolor, o argentino Colón de Santa Fé. E o São Paulo até venceu no tempo normal, professor. 1-0, gol do Lisiero, mas caiu nas penalidades. Um primeiro tempo que o São Paulo não foi tão bem, o segundo tempo jogou bem, devolveu o placar do primeiro jogo, criou muitas chances para fazer segundo, fazer terceiro, não conseguiu estar fora da Copa Sul-Americana. Mas o São Paulo caiu de pé. Apesar do resultado nos pênaltis, né, o 5-3, na pressão que estava o estádio lá em Santa Fé, o São Paulo está eliminado. São 19 eliminações em torneio de mata-mata para o tricolor, professor. Mas, apesar de poupar algum dos seus atletas, por exemplo, o Arboleda, o Jusilei, o Everton, que entrou no intervalo, não levou nem o Diego, o time jogou bem, foi muito superior aqui para a Argentina, mas 1-0 foi pouco, né? Foi muito pouco. Primeiro gol do Lisiero, inclusive, como profissional. O São Paulo, ele foi até melhor no primeiro tempo, professor. Teve o domínio do território, teve a posse da bola, jogou quase sempre no campo do Colón. O time argentino se fechou muito e jogava somente no contra-ataque, né? Conseguiu emplacar dois sem perigo nenhum. A melhor chance do São Paulo no primeiro tempo foi o Nenê, numa falta que acertou na trave lá aos 19 minutos. Nenê, muito bem, líder do time em campo. O Gonçalo Carneiro, que foi a surpresa, né? Começou, acho que foi a primeira partida dele como titular, né, professor? O Araruna também jogou, mas ele foi quem destoou desse time. Não foi tão bem na lateral direita, né? O segundo tempo, São Paulo colocou o Lucas Fernandes, tirou o Araruna e o Lucas Fernandes, colocou o Bruno Pérez e o Everton. Time muito mais ofensivo, professor. Um pouco mais de espaço para contra-ataque. Mas não sofreu, viu, professor? O único chute que teve a equipe do Colón. O Jean fez uma ótima defesa no chute do Heredia. Aos 14, o São Paulo ainda... Isso daí aos 14, né? Aos 22, o Everton quase marcou um bonito gol de cobertura, né? O Godoy tirou em cima da linha. Depois de 4 minutos, o gol. O Lisiero pegou a sobra do escanteio de fora da área, acertou um chute bonito e difícil. Quem acha que uma bola que vem na sobra dessa é fácil de acertar, é aquele chute que ou você vai e faz um golaço ou a bola vai lá no Rio da Prata. Então, é difícil. O Lisiero sentiu a lesão, acabou saindo. Ele já tinha feito 3 substituições em São Paulo. Então, o Lisiero ficou dentro de campo só para fazer número, para não ficar com um jogador a menos, né? O Colón só assustou mais no fim com uma chance do Steve Garibia de cavar um pênalti num contato com o Jean. O juiz não entrou na dele, mas nas penalidades máximas, né? A equipe do São Paulo perdeu com o Bruno Alves, que fez boa partida, bateu no meio do gol. O Buriã defendeu. Infelizmente, o São Paulo então tá fora, perdeu por 5-3 nas penalidades, professor. Mas eu acho bom que o São Paulo tenha caído, professor. Sabe por quê? Agora o São Paulo só concentra no Campeonato Brasileiro. Agora sim o São Paulo é favoritíssimo ao título brasileiro, professor. Baseado em tudo que você falou aí, eu também comungo do mesmo pensamento, mas eu acho que o São Paulo precisava mais do que nunca vencer para justamente tirar aquele resultado ruim que teve aqui, que o São Paulo seria incapaz de superar aquele sistema de jogo rígido defensivo de 5-4-1 que joga a equipe de lá da Argentina, o Colón. Então o São Paulo venceu, mas não gostei do primeiro tempo do São Paulo. São Paulo foi muito... Os meninos muito mal. O lateral direito, o menino... O que foi substituído aí, o lateralzinho direito, que é volante. O Araruna? Araruna foi muito mal, sabe? E não é lateral também. O Lucas Fernandes, né? Que meu pai gosta tanto dele, é sobrinho do meu pai. Eu também gosto dele, meu primo. Mas, sabe, não toma aquela... Não pega o touro a unha, fala, viu? O homem deu uma oportunidade, é comigo. Eu vou pegar, eu vou se movimentar, eu vou agitar, eu vou participar do jogo. Não, ficou parado lá na ponta esquerda, lá, esquecido lá. E se ninguém lembrar dele, ele não joga. E não pode ser assim. O futebol é dinâmico, é participação. Você tem que ganhar, perder, perder, ganhar, ganhar, perder bola. Disputando, ganhando. No final do jogo, você soma o que deu mais e tá aí o rendimento. E foi mal. Mas no segundo tempo, quando o Aguirre colocou os titulares, colocou o Bruno Pérez, colocou o Everton e colocou até o próprio Trellis, eu achei que tirou o Carneiros, mas o Carneiros estava muito bem no jogo. É um atacante canhoto e que não é lento, é um atacante de velocidade, que corta muito bem, protege. É claro, ainda está fora, meio fora de ritmo ainda, mas é um centroavante difícil de se marcar. Então, aí entrou o Trellis também muito bem, e como você disse, o Everton quase fez um gol lá, e no fim, se aquela bola realmente entra, o São Paulo teria classificado, e depois nos pênaltis, a equipe do Colón teve 100% de aproveitamento, e a equipe do Morumbi, o Bruno, Bruno zagueiro, acabou pegando, errando, batendo no meio do gol, e o goleiro com uma felicidade incrível com o pé acabou tirando a bola e acabou eliminando o São Paulo. Não acredito que vai ficar sequela dessa eliminação, não. Como você disse, eu também comungo desse mesmo pensamento. O São Paulo vai focar agora exclusivamente no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, pelo que vinha fazendo nos últimos 3 anos, o São Paulo tem mais é que aplaudir Diego Aguirre e companhia, Raí, o Ricardo Rocha e o Diego, pelo trabalho que estão fazendo no departamento de futebol. Então agora é concentrar no futebol, no Campeonato Brasileiro, e já começa já pelo domingo, já contra a Chape, jogando em casa. Não tem cansaço, não tem viagem, não tem nada. Tem que vencer a Chapecoense domingo no Morumbi. Muito bem, então falamos sobre a equipe do São Paulo, que infelizmente está eliminada da Copa Sul-Americana de Futebol. E agora a gente fala de Copa do Brasil. Temos as semifinais definidas com o Verdão, que está classificado. Isso mesmo. com gol do Dudu, Palmeiras bateu Bahia e passa as semifinais da Copa do Brasil. Muita frio, muita chuva no Pacaembu. Verdão até que sofreu alguns sustinhos, mas conseguiu vencer o tricolor baiano e agora enfrenta o Cruzeiro para brigar por uma vaga na final. Destaque desse jogo, professor. Mais um jogo invicto da sua zaga. O quarto jogo sem tomar gol. Os dois anteriores, sobre o comando do Wesley e sobre o Paulo Turro, o Verdão também não tinha sofrido gols. Então, são seis gols sem tomar gol. O Verdão contou com a sorte dessa vez. Um lance que envolveu o Edgar Júnior e o Gilberto, né, professor? Então o Palmeiras tirou o Anderson Moreira por duas vezes da Copa do Brasil, professor. Contra o América, o Anderson era o técnico, o Palmeiras eliminou o América e agora eliminou o Bahia do Anderson Moreira. Olha só, o Anderson vai ter pesadelo com o Palmeiras aí. Vamos falar agora sobre o jogo, né? Os 20 primeiros minutos foram do Bahia, viu, professor? O resto do Palmeiras. O Bahia começou bem melhor e perdeu uma chance incrível aos 13 com Edgar Júnior mandando na trave. E, na sequência, acabou atrapalhando uma finalização do Gilberto. A bola que ia em direção ao gol vazio bateu no camisa 11 do Bahia e saiu. O tricolor baiano conseguia dominar mais o território, né? Mas o Palmeiras, apesar de ser o mandante, buscava o contra-ataque e quase abriu aos 26 quando o William teve a chance, mas finalizou por cima do gol do Anderson. O Palmeiras melhorou, teve outra chance clara com o Moisés, mas ele também chutou no corpo do goleiro Anderson, que saiu muito bem do gol. No segundo tempo, o Palmeiras voltou muito ligado e criou muitos problemas para o goleiro Anderson. O Verdão começou a dominar a posse. O Bahia pareceu conformado em tentar especular no contra-ataque e talvez levar até para as penalidades. O gol do Verdão saiu aos 28, após uma bela trama pelo lado direito com o Mike e o Moisés, cruzamento no lateral direito, o Dudu de cabeça escorou, o goleiro saiu mal, a defesa se atrapalhou, e o Dudu sozinho, sem goleiro, fez o gol do Palmeiras de cabeça. O Dudu, que tem 1,02m de altura, fez o gol de cabeça. Tá de brincadeira também a equipe do Bahia, que depois não assustou muito, viu, professor? Parece que faltou um pouquinho de perna pro Bahia no segundo tempo, mas uma boa equipe do Bahia. A gente tava comentando em off, professor. O Bahia não é equipe pra parte de baixo da tabela. O Bahia é equipe pra parte de cima da tabela. É bem organizada, é boa, tem boas alternativas. E eu acho que vai acabar se acertando no meio do Campeonato Brasileiro e vai terminar na parte de cima da tabela, brigando por alguma coisa, professor. Ah, com certeza. Em primeiro lugar, é a vitória do Palmeiras. O Palmeiras era o franco favorito desde quando se ficou definido que ia jogar contra o Bahia. Mas é claro, a dificuldade a gente sabia que ia ser grande, porque o time de Anderson Moreira é uma equipe arrumada, como era o América, como era o Santos, como foi o Goiás de outrora, quando o Anderson dirigiu. Portanto, a gente sabe que o Anderson é um bom treinador, é um treinador que arruma bem as suas equipes e tem um gênio muito forte. Ou joga do jeito que ele quer, ou então tá fora do time dele. E por ter esse gênio forte, é claro que ele monta grandes equipes. Então, a gente já sabia que o Palmeiras ia encontrar dificuldade para enfrentar o Bahia, mesmo jogando aqui no Pacaembu. Mas o Palmeiras tem recurso, Dudu, né? Até Dudu, que não vinha bem no jogo, acabou fazendo gol e dando a vitória pro Palmeiras. O Palmeiras no segundo tempo mereceu a vitória e classifica, e agora começa uma outra história na Copa do Brasil, né? Então, o Palmeiras classifica, o Filipão parece que chega ajudando e dando confiança para os jogadores, arrumando bem a defesa. Então, aí, o Palmeiras agora está fazendo jus àquele elenco que tem. É um elenco caro, um elenco recheado de grandes jogadores e que precisava realmente se posicionar como equipe, como tal. Uma equipe que tem uma folha enorme, que tem uma despesa enorme, tem que também ter um rendimento muito enorme. Portanto, me parece que o Palmeiras começa agora a ter rendimento compatível com o seu elenco. Muito bem, então o Palmeiras avança, vai enfrentar o Cruzeiro, confronto entre os Palestras Itália. E o outro lado, Flamengo e Corinthians. E temos os grandes campeões aí da Copa do Brasil, com exceção do Grêmio. Podemos ter quem decidindo? Palmeiras e Corinthians. A gente pode ter 5 Palmeiras e Corinthians daqui pra frente, viu, professor? E sem contar Libertadores, pode virar 7. Então, tem muito jogo aí, pode ter muito Palmeiras e Corinthians ainda. Mas essa semifinal da Copa do Brasil, professor, vai ser uma espécie de Supercopa do Brasil. Por quê? E une o campeão e o vice do Brasileiro do ano passado, Palmeiras e Corinthians, com o campeão e o vice da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Então, os 4 melhores times, teoricamente, do ano passado se enfrentam esse ano. Talvez o Corinthians é um intruso aí no meio com o elenco que tem hoje. Muita gente não acreditava no Corinthians mais uma vez, mas Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo têm elenco de sobra para isso e confirmam a expectativa neles chegando à semifinal. E aí, professor, o que, que a gente pode esperar dessa semis? Tem um palpite para a final desse ano? Outra vez o Corinthians é a quarta força? Eu não vou dizer mais isso, que é capaz de olha, eu não falo mais nada sobre o Corinthians, viu, professor? Pois é, não, mas é fato, se você comparar elenco, né, o elenco atual, o Corinthians é o quarto dos 4 que estão classificados aí, né, claro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, e o Corinthians, né, então quer dizer que o Corinthians está aí, em termos de elenco, né, em termos de elenco, é a quarta força. Se você pegar em termos de elenco, é a quarta, se você pegar em termos de salário, eu acredito que é a quarta também, entendeu? Não? Então o Corinthians não é só quarta força pelo poder técnico que está exibindo nesse momento. Só que o Corinthians tem uma coisa diferente dos outros 3, não é isso? Que é justamente a torcida, a garra, aquela dedicação que o jogador tem. O Osmar Loss como o primeiro time profissional que ele dirige de grande clube brasileiro, né? Porque ele já trabalhou no Bragantino, na segunda divisão do brasileiro, mas dirigiu o Corinthians é outra coisa. Então, tem tudo isso. Vai depender muito da boa arrumação que o Osmar Loss consiga fazer para que o Corinthians reverta essa posição de quarta força. Mas é 2 jogos, mata-mata, tanto Palmeiras quanto Cruzeiro, como Corinthians e Flamengo. E aí, 2 treinadores jovens, do lado do Corinthians, o Osmar Loss, e do lado do Flamengo, o menino lá, como é que ele chama lá? Treinador do Flamengo? Barbieri. O Barbieri, né? Que realmente é o 2 treinador jovem. E do lado do Palmeiras e do Cruzeiro, 2 treinadores experientes e treinadores matreiros, né? Que é o Filipão e o Mano Menezes. Então, nós vamos ter 2 situações opostas. Como que os jovens vão armar seus times, Flamengo e Corinthians, e como que os treinadores tradicional e experiente vão armar suas equipes para os 2 jogos. Portanto, vale a pena conferir esses 2 jogos aí que nós vamos ter, esses 4 jogos que nós vamos ter entre os semifinalistas da Copa do Brasil, que paga o maior prêmio aqui da América do Sul, não é? 50 milhões de picanha, professor. Quem vai ser, qual vai ser a final? Sem ficar em cima do muro, professor. Olha, eu vou torcer para que dê Corinthians e Flamengo. Mas Corinthians e Flamengo já pega já. Já se vai na semifinal. Pois é, rapaz. Então eu digo que vai dar Corinthians e Palmeiras. Eita, mais clássico. Eu vou repetir a final do ano passado, professor. Eu vou de Flamengo e Cruzeiro de novo. Acho que os 2 fazem a final da Copa do Brasil. Nosso amigo Titi está ouvindo, está acompanhando a nossa programação. E ele diz que dia 22, na quarta-feira, às 11 da manhã, teremos o sorteio dos mandos de campo, né? Os mandos de campo para definir quem faz a primeira em casa, quem faz a segunda em casa. Então, vamos saber o que vai acontecer aí com relação ao mando de campo. A gente falou da Copa do Brasil. Vamos pincelar rapidamente a Série B aqui no campeonato do Rio Vox Esporte Clube. A gente já volta. Batuque, balanço, indie, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto, então. tô no favelinha, peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal, no ponto final, o rebu é total, pular pela janela pro bonde é normal, zoando no asfalto, zoando na areia, quando chegar na água vou me acabar, quando chegar na água jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Vamos pincelar rapidamente a Série B do Campeonato Brasileiro, depois a gente passa a segundona do Mineiro também, a última rodada. Hoje, confrontos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Londrina e Paysandu no Estádio do Café, o jogo às 19h15. Tem também Vila Nova e CRB, o jogo é às 20h30 lá no Serra Dourada. E Figueirense e Goiás, o jogo é no Orlando Scarpelli. O primeiro jogo, Londrina e o Paysandu. As equipes na parte de baixo da tabela. Professor Papão flertando com a zona da degola, o Londrina tentando de maneira desesperada sair dela. O segundo confronto é o Vila, que perdeu um pouquinho de fôlego, mas está sempre ali na parte de cima, pegando o CRB, que é outra equipe que está na zona da degola, brigando contra o rebaixamento. E o terceiro duelo da noite tem o Figueirense e o Goiás, duas equipes com a mesma pontuação, jogo de 6 pontos, quem vencer dorme no G4, professor. É, a segundona tá pegando fogo, a segundona do brasileiro, e vale a pena conferir aí, viu? Então, esses jogos aí que o Léo acabou de dizer aí, esses jogos aí são os jogos que marca o início de mais uma rodada, não é isso? Fechar a rodada que começou justamente lá na terça-feira. Então, nós vamos ter aí os jogos aí. Eu, particularmente, viu, Léo? Eu vejo o Londrina tendo que reagir de qualquer maneira aí para conseguir sair da zona do rebaixamento. Já o Vila Nova também precisa entrar lá no G4, o Vila Nova, que é o oitavo colocado, portanto vai pegar o CRB em casa, que o CRB também é uma barata morta, né, que está praticamente rebaixado já. E o grande jogo também é Figueirense e Goiás. O time de Milton Cruz vai enfrentar o time do Ney Franco, que vem sendo a sensação aí do segundo turno. Portanto, tá aí. O Figueirense é o sétimo e o Goiás é o sexto. Vale a pena conferir, viu, Léo? Muito bem. Então, essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, todos esses 3 jogos de hoje. Para finalizar, segundona do Mineiro da segunda divisão, que na verdade é a terceira, né? O terceiro nível do futebol mineiro, a segunda divisão. Tivemos os seguintes jogos no meio da semana. O Araxá bateu o Betis na Arena do Jacaré por 2-0. Valério Dulce venceu Montes Claros do Titi por 3-2. Aliás, Titi torce para 58 times só no Brasil. Tivemos também a Patrocinense empatando em 0-0 com o Passos, o jogo dentro de casa. No Mamudão, o Ponte Nova empatou em 1-1 também com o Minas Boca. Foi o mesmo palpite, o mesmo placar do Boston City e do Pouso Alegre. E o Coimbra, professor, venceu mais uma, 3-0 na União Luziense, e o Coimbra 100% de aproveitamento. Líder com 9 pontos ganhos, o segundo é o Araxá com 6. Na terceira posição está o Valério Doce com 6 e o quarto é o Pouso Alegre com 5. Atlético Clube de São João Del Rey tem 4 pontos, a Patrocinense também tem 4 pontos. União Luziense, Montes Claros, Betis e tem 3 pontos. Boston City, Ponte Nova 2. Minas Boca e Passos 1 pontinho ganho, professor. Nós tivemos 6 jogos, Léo. 6 jogos aí para nessa terceira rodada do Mineiro, da segunda divisão, que é a terceira lá do Mineiro. E só teve 2 equipes que venceu fora de casa. É o Araxá, que venceu o Betis por 2-0, jogando lá na Arena do Jacaré. E o Coimbra, que venceu o União Luziense por 3-0, jogando também lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Portanto, me parece que esse ano aqui, né, Léo, nós não vamos ter aquela ocorrência que nós tivemos no ano passado, não, quando o Araxá, o Coimbra, acabou acabou o Coimbra não subindo para disputar subir o acesso. Portanto, é uma pena que realmente o Coimbra não tenha, esperamos, né, que ele tenha aprendido a lição e agora consiga o acesso esse ano aqui, porque ele vem bem também. Amanhã tem Coimbra e o Athletic Clube lá na Arena do Calçado. Temos também o Minas Boca enfrentando Passos, jogo às 15 horas, esses dois jogos às 15. Às 15h30 tem Patrocinense enfrentando o Leão Luziense, o jogo no Júlio Aguiar lá em Patrocínio, né? Temos também o Araxá e o Ponte Nova se enfrentando também no sábado às 15h30. Também às 15h30 do sábado tem Montes Claros e Betis. E no domingo às 10h30 no Manduzão tem o Pouso Alegre enfrentando a equipe do Valério Doce. Vamos chegando ao fim da nossa programação, sem antes mandar um abraço pro Guina, diretor da Associação Olímpica Rio Pedrense, que está ligadinho na nossa programação. Obrigado, Guina, pelo carinho da sua audiência. Obrigado também ao nosso amigo Titi, que está sempre ligadinho, a todo mundo que tem a sua audiência fiel. Gustavo, Rodrigo, todo mundo, Tom lá da usinagem, Bizungo, todo o pessoal que está sempre ouvindo o Rio Vox Esporte Clube. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E eu quero agradecer o professor Mauro Fernandes, que esteve mais uma vez conosco. Muito boa tarde para você, professor. Fique com Deus. E, se ele permitir, amanhã estaremos de volta aqui às 11 da manhã para falar muito mais de esporte. Boa tarde, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã, tarde de sexta-feira, abençoada por Deus. Um abraço lá para a família Souza, lá, o Guina, a família inteira lá ouvindo e acompanhando aqui o nosso trabalho na Rio Vox FM. Um abração a todos. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus e, se ele permitir, seremos de volta às 11 da manhã para falar muito de esportes no sabadão. Fique com Deus, tchau! Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. YU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.